Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Saudações justificadas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é mais um Drops para Nerd. No Drops de hoje, eu gostaria de fazer uma espécie de minha culpa, né, de pedido de desculpas para vocês por conta das coisas que têm acontecido na minha vida pessoal e que estão, obviamente, interferindo nos lançamentos de episódios e atrações aqui no Paranerdia. Vocês devem ter percebido que coisas como, por exemplo, um nerd maratonista tem dado uma falhada e outras coisas do gênero. E talvez alguns de vocês até já saibam do que se trata, porque volta e meia nas gravações, principalmente na parte do ao vivo das gravações do Paranerdia, o Jota Santos vive fazendo piadas a respeito do meu saco, ou dos meus testículos, das minhas bolas, dos meus ovos e por aí vai, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, e o que, é que tem isso a ver? O que tem isso a ver é que no final do ano passado eu sofri uma coisa que é chamada de hidrocele. Isso nada mais é do que um dos meus testículos, o esquerdo, no caso, para ser mais específico, inchou com líquidos. Isso se deve a uma obstrução nos canais linfáticos que abastecem o testículo. Aí, por conta disso, meu testículo inchou muito, precisei ir no hospital, fazer uma cirurgia, drenar, tirar, tal e coisa. Aconteceu de que ele inchou novamente, aí eu voltei de novo, isso 6 meses depois, voltei no hospital de novo, operei de novo, drenou de novo, aí nessa segunda drenagem aconteceu algum problema na operação e eu tive uma infecção hospitalar. Nessa infecção hospitalar cresceram diversos cistos purulentos entre os dois testículos na minha bolsa escrotal e por conta disso eu fui obrigado a tomar 1 mês de antibióticos e antibióticos fortes pra caceta que realmente ferraram com bastante coisas no meu sistema. Eu tive problemas intestinais, respiratórios e mal-estar geral, azia, enjoos e outras coisas. Não recomendo isso pra ninguém, tá? Ah, mas tem que tomar. Tem que tomar, o médico mandou, mas isso não quer dizer que eu vou tomar feliz, né? Porra. Bom, mas é isso, gente. Então, eu terminei para agora uma semana atrás o tratamento com esses antibióticos. Estou me sentindo relativamente melhor, estou me recuperando aos poucos dessas sequelas. Não são sequelas, são efeitos adversos das medicações. E espero retornar agora nesse mês de outubro com todas as atrações. Os Nerd Maratonistas voltaram a ser gravados, estamos com os Paranerds também já gravados e alguns editados para lançar em breve, entre outras coisas. Então, gente, mais uma vez, eu peço sinceras desculpas para vocês ouvintes, são para quem eu realmente devo explicações de tudo que acontece nessa minha vida, e para todos eu desejo nada menos do que vida longa e próspera. Ainda é pouco.